you'll ever like. Direito 1219. Direito 1219, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado final 17, reporte 3 milhas fora. Passará 3 milhas, final 7, Quebec. Então, 3859, vento 160 graus, 119, autorizado decolagem, pistão 90. Decolagem autorizada, pistão 90, 3859. Ô, Salvador, bom dia, 6332 na Alfa. O senhor é 6332, prossiga pela Alfa, repórter Santa Juliette. Repórter Santa Juliette. Salvador, tanto papá finalizado o reboque, grato, bom dia. Salve, sim. Afinal de 3 milhas da Rosete, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, aguardando pista livre. Então, 3859, decolados 33, chame controle 120, décimo 8. 208, bom domingo. Meia 729, ele mantém cabeceira 10. Ali mantém 10. Engenheiro BB Mike, solo 33, livre à direita, ao estacionar, frequência livre. César Arbor, subindo ao 360, só 3859. Mike Quebec, autorizado pouso, pistão 97, vento 150 graus, 11 a nós. Ele pouso 97, Quebec. Alinhado pronto, 72. Solo, 6332, próxima Juliette. 6332, respeitado ingresso na Juliette, 819. Ok, ingresso, parte da posição 09, ou 6332, Juliette. Santa 3663, Santo Centro Recife, 125, Nauterne, 13325. Copiado, Santa 3663. 35221 no Chame Centro Recife, 1288, alterne 1260. Back, solo 35, autorizado backtrack, estacionar, fase 4, frequência livre. Webjet 6729, decola 235, chama controle 120, décimo 8. 208, 1529. Diogo 92, mais 90, cruzando 200 para 150. Controle Salvador, bom domingo, Web 6729. Voo no 9982, desça ao 050, chegada a mar, identifique. 050, chegada a mar, identifique, voo 982. Webjet 6729 está sob vigilância radar, subou 360. 360, pode curvar a direita, voa dentro. Afirmativo. Obrigado. 3662, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Então siga ele três vezes direto. Estou passando o Vitorinho de Juliette, autorizado, voo local, na cabeceira no 7, com TGN, sujeito a tráfego. Né, frequência do controle 20-8. Voada presente a posição 11, Dutch. 3859, voo e broa de Elefa. Elefa. 5. Controle, bom dia, trip 9964, ciente da November. Bom dia, 9964, identifique, desça ao 060, chegada Mari. Chegada Mari, identificou, já iniciou descida inicialmente com 70, 9964. Controle, Webner 729. Prossiga. Coordenar com o centro, gentileza, Prod Bridge. Guarde um minuto. V462, identifique, desça até o nível 0 060, foi proditado. 090, proditado. 060. Correto, 060. Autorizado o bridge, Webjet 6729. Bridge 6729, obrigado. Luiz, que agora é número 3 para cópia. Romeu, Papá Romeu, Mike Oscar Golf, confirme parte que se encontra em pista de call. Devido ao tráfego convergindo, posição de 2 horas, rumo nordeste, no nível 115, é um bandeirante. Fiat 144, plano Yankee, até 020 milhas, após voo direto, decolda 17, curva pela direita, saída da El Leda, transponder 5005, controlando 20-8. Mike Oscar Romeo, correção Mike Oscar Golf, o Pesulo 44, até a posição ADA, após, prossegue visual, confirma? Mike Oscar Golf, cotejamento correto para a Sonata Unitor 1 no 8.95. Gol no 892, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 2-2, reporte estabilizado. 2.000 pés, descendo o gol 982. O 9964 atingindo 170, pode prosseguir na descida? Autorizado até o nível 060. 060, 9964. Zulu 16, transponder 5020, controle 120.8. 0. A chamar Recife, obrigado, bom dia, 13859. Bom dia, Webjet 6729, Recife 1251, Alterne 13325. 251, 3325, bom domingo, 6729. Igualmente. 5020, transponder e 1208, controle, 3733. São 3733, que seja mesmo correto, o repórter não para acionar. Repórter 3733. 160, um Airbus 320. Bravo que Luiz, que é autorizado voo local com TGM, encerra November Mike Echo, decola da ONU 7, com curva pela esquerda, corredor forte a 1000 pés, transponder 0116, controlando 20.8. Luiz, que o pesamento correto para acionar se minha torre 1 no 8.95. Bravo que Luiz, que Liverson na chame pronto táxi. Estamos confirmando, partiu 4 ou 5? Bom dia, 6250, identifique, desça até o nível 070, a chegada, Mari. Mari, 70, 6264, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 022. Confirme, descendo para 6000? 2000. Ok, 2000. 1022 o altímetro, obrigado. Confirme para a torre. Livre, sonar, chame para o táxi, Mike, Oscar Golf. Oh, 982. Chame torre 1 no 8.95. 1 no 8.95? 95, correto. Afirmativo. 8.95. muito boa. Bom dia, voo 982, estabilizado, baixado, travado, final 0. Voo 982, hoje de altímetro no 022, autorizado pouso pistão no 0, o vento 140 graus, 122. Autorizado pouso, gol 982. Vitor Indy Juliette, autorizado TAS 70, fundo 17, reporte para ingresso. Uno. Está autorizado ele, é certo. 3733, pushback acionamento na meia dúzia. Então, 3733, divisionar, pode chamar para táxi. Bora para táxi, 3733. Solo, Xané 6311, posicionamento no 4. Xané 6311, livre acionar, pode chamar para táxi. Bora táxi, 6311. Milhas de Duna atingindo 2.9964. Autorizado ILS, reporte estabilizado 9964. Portará estabilizado ILS 9964. Juliette, ele mantém cabeceira no 7, reportando pronto. Prossiga, Zulu Alfa Índia. Bate avistado. Semitorre, 118, decimal 95. 1895, boa, obrigado. Alfa Índia, autorizado táxi, atenção no 7, reporte pronto. 9462, reduza para 1809. 1809, 9462. Está autorizado o IRS, 9462? Afirmativo. Obrigado. Solo 982, o solo lógico 51, livre à direita e chame solo 121, adicional 9. Visão à direita, chamará 129, 9982. Já volto. Torre, bom dia, o TRIP 9964, estabilizado o lock. TRIP 9964, ajuste o altímetro no 022, reporte baixar travado. Comará baixar travado, 9964. Vitor, Índia, Juliette, autorizado decolagem, pista no 7, o vento no 50 graus, no 09. Livrou. Gol no 92, prossiga táxi pela Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, vai reportar para a ligação do Juliette, 982. Sessão 97, reporte para ingresso. Está no ponto ideal para abandonar o 1-1-1. Não há tráfego a informar, desse em condições visuais, Mike, Fox, Trotter. Fox, Trotter, até daqui a pouco. Estabilizado no ILS, baixar travado, 9964. TIP 9964, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, no 09. Previ pouso, 9964. 70620. Isso a princípio ingressa na perna contra o vento da 10, algumas instruções. Nessa perna contra o vento, 10, algumas instruções, vitorinha de gás. 3 horas, Fernando, Alfa Tango 72, está precedendo na aproximação com 1009 de ground speed, passou o marca 2. Tá certo, está reduzindo 9462. Autorizou 360 aqui pela esquerda, com Vitorinha Gillette. Vitorinha Gillette autorizado 360 pela direita, reportando perna contra o vento. A direita, reportando perna contra o vento, Vitorinha Gillette. Oscar Golf, ele mantém cabeceira 17, reportando pronto. Fácil, TAN 3733 com 157 a bordo, 4 horas, Fernando Galeão. TAN 3733, está autorizado táxi via Índia, Alfa, está ponto de espera, no ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Autorizado Índia, Alfa, no ponto de espera, chama Torre 1895, TAN 3733. 462. Torre 118, decimal 95. 1895, pode obrigar, 9462. Em Salvador, bom dia. São 9462, no ILS, baixado e travado. São 9462, hoje de altimetro 0021, reporte correção número 2 para pouso, continua a aproximação. Continua a aproximação, 9462. Kioska Golf, mantém a posição. Autorizado o localizador para o 62, José? Funcionar 6311, mantém ponto de espera da 10. 982, mantém posição. Cruzado imediato sobre a cabeceira, 190. Vitor Índia Juliette negativa, fator 1360 curto, reporte regressando contra o vento do 10. 1360 curto, reporte regressando contra o vento do 10. 964, salve 56, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Solo 219, trepe 9964. Gente, bravo que lesque. Dia 39964, prossiga o táxi pela Alfa Kilo para o pátio 3, posição 05. Alfa Kilo, pátio 3, posição 05, 9964. Obrigado, pouso, pistão 90, vento 130 graus, 122. Repouso, 9462. Vitor de Agilete vai efetuar vários 330 pela direita, curto, assim que autorizado, cruza de imediato. Gente, o Vitor Índia Juliette visual com tráfego na final 10 para pouso 10. Negativo, ainda estou afetando 360, já visual com ele. Gente, o Vitor Índia Juliette. Vitor Lídia Juliette, não tem o contato visual com a aeronave cruzando 90, vai ficar acertando 360. Está visual com a aeronave cruzando agora, cabeceira 90. Gente, eu vi Perfeito, ainda Juliette, autorizado perna 9097, aguarde para girar base. Autorizado perna 9097, guardando base, Juliette. Estacionamento 3111, devido a um tráfego que irá decolar da 17 com a mesma saída do senhor, por gentileza, aguarde o ponto de espera 10. Mantenha o ponto de espera. TAN 9462, solo 58, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direita 129, bom dia, 94. Mike Oscar Golf, informo. Minuano, ingressando na perna do vento da 17, não interfere com sua decolagem. Autorizado a decolagem pista 17, o vento 940 graus, 122. Usador 6250. Cientes, Zulu, Alfa Índia, Lima, tem cabeceira 17. Alô, Salvador, bom dia, né? 9462, ligando a sua escuta. São 9462, filho táxi pela Alfa, Juliette, ingresso no pátio 1, portão 1-1. Alfa? Alfa Bravo, Juliette, até o pátio 1, portão 1-1. São 9462, negativo Alfa, Juliette, após gate 1-1. Ok, Alfa Juliette até o 1-1, 9462. Salvador, bom dia, Papa Romeu, mais que horas, cargou? Controle Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, suba ao nível 260, saída da Elva e Prodileda. 260, Prodileda. Está travado, 6250. Salé 6250, autorizado pouso pista 0, vento 140 graus, 1-1-2. Autorizado pouso 6250. Autoriza a gera base, Vitor India Juliette. Vitor India Juliette. Afirmativo, autorizado gera base, reporte final 97. Autorizado base, reporte final 97, Vitor India Juliette. Zulu Alfa India, após o pouso da Avianca que cruza o eixo da 17, autorizado decolagem pista 17, vento 140 graus, 109.